370 kHz. A rádio da cidade. Da cidade. São Miguel, Rio Grande do Norte. Fique ligado. Vem aí a próxima atração. Em todo lugar, pelas ruas do país, tá todo mundo junto na vontade de ser feliz. Dribla com o coração e na garganta um grito de gol. Essa magia sacode o Brasil. Levanta a galera, deixa todo mundo a mil. Começa a festa mais popular do país. O futebol. É muita emoção. Bola, jogo, festa, alegria. Torcendo por uma vitória, mas independente do placar, nosso clube é a nossa glória. A hora está chegando, a bola vai rolar. A galera está querendo ver a rede balançar. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Torcida brasileira, entra em campo mais uma vez a equipe show de bola do seu rádio difusora AM de São Miguel para mais um show de bola. Programa Bola na Rede, a informação com precisão, a jogada certa, o drible, o bate pronto, a jogada diária, a penalidade, a bola na trave, a defesa do goleiro, a finalização e o gol. São emoções do futebol com a equipe esportiva Show de Bola da sua Rádio Difusora M de São Miguel, comunicando quem mais entende do assunto. Junto, Jota Rui. Estou aqui na Rádio Difusora, hoje segunda-feira, 23 de dezembro. O Natal está se aproximando, hein, galera? Hoje, 23 de dezembro. A partir de agora, o programa Bola na Rede, Momento Maior do Futebol, entra em seu espaço. Trabalhos técnicos. A menina das mãos mágicas está ali do outro lado. Sempre em cima da jogada, lance por lance, detalhe por detalhe, da maior festa popular do Brasil. E a Difusora conta tudo para você a partir de agora. E vamos trazer os principais destaques de hoje. Torneio beneficente dos quatro confrontos. Três foram disputados com vitória da Associação Atlética, Associação Cultural Esportiva São Miguel, sobre o Pau Branco. O Ceará bateu os veteranos lá de Pereiro, e Celealto e Vila Nogueira decidiram nas penalidades máximas, e deu Vila Nogueira com mais de 14 penalidades cobradas. O que não faltou, olha, o que não faltou no Cid Santana foi emoção. Torneio tradicional que começou no sábado e somente ontem foi conhecido o campeão. O Catolé foi o campeão, né? Levantou a taça, né? Teve jogador até dançando com ela, viu? Até teve até jogador dançando com a taça de campeão, né? E olha, o Natal chegando, né? Como eu já mencionei, mas o futebol não para em Santana. Teve até dança com o troféu de campeão, gente. Futebol amador não é paixão. O futebol amador já se tornou uma obsessão da galera. Dedéu pega dois pênaltis e bota o Boca para conduzir a taça até ao sítio Chabocão. Né? O Chabocão, o Boca do Chabocão foi o campeão do campeonato municipal lá do município de Pereiro. Copa Januário Cipriano volta sexta-feira com o segundo, com o jogo, a segunda semifinal, né? Volta sexta-feira, 4h15 da tarde, jogo das quartas de final. Botafogo de Lagoa de Dentro e Internacional da Taboca, portanto, vão fazer a segunda semifinal. No sábado tem a terceira semifinal e no domingo o quarto jogo para a gente conhecer os quatro semifinalistas. O Bola na Rede, momento maior do futebol, está começando agora, difusora de São Miguel, bom motivo para se ouvir rádio. Eu estou aqui com Rochinha, que é desportista nato, obcecado por futebol. A gente já usou esse adjetivo aqui hoje, né? Obsessão. Rochinha gosta de futebol e ele está aqui nos estúdios da Difusora. É um prazer recebê-lo. Boa tarde, Rochinha, e muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Boa tarde, Jota Rui. É um prazer estar com você. E vamos dar início do Campeonato de Pereiro, né, ontem? O assunto aqui é como eu disse na manchete, tivemos vários eventos pelas regiões, inclusive longíqua, não é? Mas se o assunto hoje é o Campeonato Municipal de Pereiro. Primeiro por quê, Rochinha? É um campeonato rentável e que sirva de exemplo para outros municípios, né? Como bem falou o gestor. Eu quero deixar muito claro que eu não estava lá na final, não fui convidado para trabalhar no jogo, tinha outros afazeres, mas eu ouvi a fala do prefeito quando ele disse que aquele encontro que estava, pelo qual a galera estava passando lá em Pereiro ontem, estádio lotado, prêmio de 20 mil ao campeão, o prefeito disse que ele quis dizer o seguinte, que serve de exemplo para outros municípios, não é? Porque realmente o esporte é alegria. Mas a primeira pergunta, você tem suas atividades, é um homem muito ocupado, lidar com muitas, com muita gente, tem muitos problemas para resolver. Mas sempre sobra um tempinho aos finais de semana para você estar em campo de futebol. A partir de quando surgiu essa paixão pelo futebol amador, Rochinha? Na verdade, Jota, começou pelo time da Vertente. Eu era criança, ia acompanhar os caras jogando e tal. E a gente vai crescendo e cria paixão pelo futebol, né? Não tem como não gostar do futebol. Fazer que nem diz. Eu tentei jogar, mas não deu muito. Viu que não era do ramo. Não era muito minha profissão, era goleiro, hein? Era goleiro. Era, ainda brinco, mas só brinco. Viu que não dava? E enfim, era no tempo de Chorão, de Hélio Franco, era Elton, Charlie, Ciolo, não sei se você acompanhou o time da Vertente, tinha um time bom. Mas infelizmente hoje está fraco o time lá da Vertente. Você foi como eu, sonhava ser um advogado, mas ficou só na vontade. Não consigo. Fiquei só no cheirinho. Mas é assim mesmo. Cada um tem um sonho, não é? Isso é verdade. Sonhar é bom e mais gostoso quando você realiza ele, não é? Como. Rochinha, eu sempre acompanho em campos de futebol, no Sítio Jardim. Você está nas Vertentes, você vai para Pau Branco, Coronel João Pessoa, Jaguaribe, São Miguel. Você inclusive foi um dos pilares do time do Jardim no vice-campeonato da Copa Deputado Armando Fernandes, aqui em São Miguel. Você foi um dos pilares, foi um dos patrocinadores do time. Agora, Rochinha, aquela época causou uma perplexidade muito grande em mim aos desportistas. Porque a Copa da Tadano Fernandes, que tinha time de Poço Dantas, Major Salles, Pau dos Ferros, Pereiro, Coronel João Pessoa, as cidades mais próximas aqui da região. Aí você vê que duas equipes da zona rural do município Doutora Severiano chegaram à final. Quer dizer, foi para causar uma perplexidade em meio aos desportistas, né? Porque com todas essas feras disputando, aí dois times, um do Sítio Jardim e o outro da Lagoa de Dentro, que disputou o título. Você estava até naquele dia na decisão. Não, você assistiu de São Paulo. Você assistiu de São Paulo. Mas você assistiu onde você estava. Assisti. A Radiodifusora até transmitiu. Mas assim, futebol tem que ter apoio, né? A gente tem que ter apoio. É. Ou de alguém, ou de algum amigo. Se não tiver, é porque futebol hoje não era que não era antigamente. Hoje em dia o pessoal, a maioria dos jogadores hoje quer jogar recebendo alguma coisa. Se não, jogar de chuteira. Eu jogava de que chute. Tem joguei muito. Que quer uma chuteira, alguma coisa, né? E a gente tem que ajudar para formar o time. Quer um cachezinho para, né? Também. Porque tem muitos que jogam pelo cachê. A maioria. Eu vou abrir aqui um parente. Se organiza um intermunicipal em São Miguel, aí o que acontece? Vai uma equipe do sítio quer disputar. Ela tem que se reforçar. Toda certeza. Ela tem que se reforçar, porque se não se reforçar, não passa da primeira fase. Isso é verdade. E para se reforçar, necessita do quê? Necessita de quê? De patrocínio. Patrocínio, amizade. Patrocínio no comércio, pessoal do comércio. São Miguel tem um comércio, é muito pródigo o comércio de São Miguel. Pessoal, os comerciantes gostam de dar patrocínio para o esporte. Então, tem que ter ajuda dos amigos, ajuda do poder público, porque senão não chega lá. Né? Não há. O time do Jardim chegou à final da Copa da Taça do Fernando, porque tinha parceiro. Né? Aí o time foi reforçado, né? Como o Estrela da Lagoa de Dentro, que também tinha patrocínio, um time extremamente bem armado. Os dois chegaram à final. Isso mesmo. Agora, sem patrocinador, o futebol amador não anda com suas próprias pernas, porque não há como. Não, é verdade, isso é verdade. A gente tem que ter um apoio de comerciante, de qualquer coisa. As vertentes esse ano, foi longe do Campeonato de Jaguaribe? Na verdade, Jota, não foi. Não foi muito longe, não. Só se classificou, mas da primeira fase que de classificação já saiu fora. Já saiu, porque já ano saiu. Passado... Ano passado o time era melhor, foi mais longe. Ano atrasado foi campeão? Foi ano atrasado, foi campeão. Ano passado fez uma campanha boa, esse ano não conseguiu. Isso, esse ano não foi muito longe. O futebol sempre tem altos e baixos, né? Sempre existe a pedra de tropeço no futebol. Você tá bem, você tá mal, você joga... Hoje o time jogou bem, depois joga mal, hoje você perde, depois você ganha. Ninguém no futebol... até por se tratar de ser a maior paixão na Terra, ninguém consegue manter uma regularidade, a verdade é essa. É que nem aquela, tipo, no ano passado, a maioria dos jogadores, esse ano, saíram, foram para outras equipes. E, tipo, no dia que precisou dos caras que eles tinham contratado, os caras não foram. Foi no dia que eles perderam o jogo. E também teve o jogo antes, teve um atrapalhozinho lá do juiz, que o goleiro passou mal e tal, que era para ter continuado o jogo, o juiz não continuou. Depois voltou o jogo de novo, aí as peças faltou e acabou com o time. Em qualquer área de trabalho, você tem que querer. Você tem que querer, você tem que ter a vontade. Né? Você vê que, eu sempre comento aqui, às vezes as oportunidades elas surgem, mas você não aproveita. Né? Eu vou citar aqui o caso de Disseu, do meu menino Disseu, do Neguinho, do Preto, e o Esdra, que foram para o Campeonato Potiguar da primeira divisão. Foram para Pau de Ferro. O Disseu e o Neguinho saíram. Fugiram.